sol e manda o leite também. Manda uma água, mas eu senti funk embrasadaço. E manda o leite também. Hoje eu tô mais embrasado que piroca com viaga. Hoje eu tô mais embrasado que judeu dentro do forno. Tá batendo tanta punheta que tá inchado meu ovo. Mas se eu abrir meu zap, vou ter que bater de novo. Nesse batidão tristinho, já deu um tempo pra minha mão. Minha piroca tá mole, o nariz cheio de pó. Pode vazar do meu baile se tu posta TBT. Vou baixar mais um reta de LOL, então não tu prender. Se tu quer embrasar, vai lá na rap calça. Só que te deve ficar forte em cima do noval. A novinha de 15 já tá toda fogosa. Se a chota for preta, medo até ficar rosa. Minha pica é tão grande que tem CPF, não bata punheta. Mascando o chiclete, dois shorts de porra. Tô vendo que é 7, já bate a punheta. Vem no Minecraft, se ou não se, eis a questão. Já botei minha pica no prato de macarrão. Manda uma recusão e manda o leite também. Manda uma abrindo o cuzão e manda o leite também. Mais embrasado que piroca com viagra. Hoje eu tô mais embrasado que judeu dentro do forno. Já bate tanta punheta que tá inchado meu ovo. Mas se eu abrir meus amigos, tem que bater de novo. Nesse batidão tristinho, já deu um tempo com a minha mão. Minha piroca tá mole, o nariz cheio de pó. Pode vazar do meu baile se tu posta TBT. Vou baixar mais um reta de LOL, então não te prender. Se tu quer embrasar, vai lá na rap calça. Só chique deve ficar forte em cima do noval. A novinha de 15 já tá toda fogosa. Se a chota for preto, meu tu até fica rosa. Minha pica é tão grande que tem CPF, não bata punheta. Mascando o chiclete, dois shorts de porra. Combina que é 7, já bate a punheta. Vem no Minecraft, se ou não se, eis a questão. Já botei minha pica no prato de macarrão.